bei kai nessa trama. Mas a natureza me mostrou como é o mundo real. E agora que sei, sigo livre. Pois a terra não se move, a terra não se move, oh não, não. Oh, oh, oh, oh. Mas a natureza me mostrou como é o mundo real. E agora que sei, sigo livre do sol.